Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 20 minutos nesta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2014, mais uma edição do Café com a CBN. Ao meu lado, aqui na mesa do café, Hélio Eduardo Lucas, comentarista político. Bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Convidado desta edição, o secretário municipal de saúde em Foz do Iguaçu, Charles Bortolo. Bom dia. Olá, bom dia a todos, bom dia a todos os iguaçuenses que nesse momento nos ouvem. Vou passar aqui o microfone ao Lucas. Perguntas? Sim, vamos apresentar o Charles Bortolo, para quem não o conhece, todos conhecem, mas só alguns detalhes. O Charles é de São Paulo, ele está aqui na região há 26 anos. Veio para cá, casou com uma filha tradicional, de tradicional família aqui, família Mesomo, e portanto é dentista e faz parte do secretariado do Reni Pereira, a principal pasta, saúde, ele cuida. É, assim que o Reni tomou posse, 6 meses depois, ele foi convidado e está aí ajudando o Reni nessa difícil, volta a dizer, pasta, espinhosa, porque é pepino para tudo que é lado. E hoje vamos conversar com o secretário, a quem agradecemos por ter vindo. Ô, Charles Bortolo, eu vou começar essa conversa pedindo a sua opinião sobre um assunto recorrente, vira e mexe, esse assunto vem à baila, sobre a questão do município estar inserido no chamado saúde plena. Isso vem desde o governo Rali da Jó. Quem botou o município na saúde plena foi então o secretário Sadir Busanello. E fala-se muito que isso foi bom, outros dizem que não foi bom. Vamos ouvir aqui a pessoa indicada para dizer se isso é bom ou não é bom. Saúde plena no município. Bem, quando a gente fala saúde plena, a gente fala que o município vai ter que cuidar de todos os serviços. Ele vai cuidar o governo te manda o dinheiro e fala, ó, resolva teus problemas. Só que para você pegar mais dinheiro, você tem que informar o que você está fazendo. Então, naquele momento, quando foi colocada a saúde plena no município, o município não tinha histórico para isso. Você nunca falou para o governo, minha conta de água, de luz, de telefone, de funcionário, de hospitais custa tanto. Foi dado um chute e esse valor nunca contemplou o quanto nós realmente merecemos. Nós começamos a provar 20 anos depois, agora, com essa portaria que veio agora essa semana, de aumento de 5 milhões e 700, praticamente, de aumento do nosso teto do governo que ele está repassando. Porque o município não informa. Então, sangra-se a prefeitura, é isso que está dando problema no nosso orçamento. O município gasta muito mais em saúde do que recebe do governo. Não é que nós estamos com um orçamento furado, estamos devendo, ou há um erro. Há um erro histórico desse sentido. A prefeitura nunca informou e nunca pediu fielmente ao governo federal o que ele precisa para a saúde. Agora, com relação à saúde pública, este recurso que chega aí nesta semana, mais de 5 milhões de reais anunciados pelo Ministério da Saúde, o que é que vai ser utilizado? É para atendimento de média e alta complexidade? Como é que vai se utilizar este recurso? Ele vem na sigla MAC, né, média e alta complexidade, que é parte hospitalar e exames de especialidade. Tudo aquilo que nós produzimos já de julho, ou a portaria, o ofício foi pedido, foi entregue para mim pelo prefeito em 6 de julho, e já rendeu, só com a produção que nós informamos esse ano, quase 6 milhões, 5 milhões e 700. Já existe uma entrada de um novo pedido, segunda-feira nós entramos com um novo pedido para mais 10 milhões em dezembro. Mostrando quanto que nós, a nossa equipe formada agora está lançando de produção. Se os outros governos passados, além de ter se preocupado em ter construído um hospital, ter se preocupado em formar a produção, hoje nós estaríamos com uma saúde praticamente paga. Vamos agora nos centrar no assunto que também é um assunto que não sai da mídia, Hospital Municipal Padre Germano Lauque. Todos conhecemos o histórico, o Paulo construiu, antes era a Santa Casa que tinha esse papel, o Paulo entendeu num determinado momento de construir o hospital. E construiu, a toque de caixa, e o hospital ficou pronto, aparentemente um equipamento de ponta. Entretanto, quando se fez o hospital, esqueceu de imaginar que aquilo seria uma espécie de um hotel, teria que ter toda uma infraestrutura ao seu redor, no seu entorno. E agora é que está sendo feito aos poucos, como xerfado, cozinha, copas intermediárias, essas coisas que o senhor sabe. E eu quero que o senhor fale disso para nós. Como é que está hoje a vida do hospital municipal no município? Ele está conseguindo vencer as suas dificuldades ou como é que está? Bem, o hospital, você pode lembrar que ele veio da época do Paulo com aquela empresa ProSaúde que tocava. Houve todo aquele imbróglio com o Ministério Público, que não aceitou uma OS tocando o hospital. O governo Rini Pereira teve que criar uma fundação. Na época, o Dair era o coordenador, o secretário e coordenador do hospital municipal. E esse momento de transição, é, que todo mundo fala, o hospital antes era 3 milhões e meio e agora custa 5 milhões e pouco. Por quê? Porque o hospital foi agregado todo sem o centro de especialidade que estava atrás. Mais laboratório, mais imagens, todo aquele serviço não estavam agregados àquele contrato anterior. Então hoje, 5 milhões e 296 está muito bem saneado. O hospital hoje se encontra produzindo muito, é, tem uma estrutura física muito boa. Eu dou o exemplo da ortopedia, da equipe do Dr. Faisal, por exemplo. Na época da ProSaúde eram 3 ortopedistas, nós temos 8 ortopedistas hoje fazendo cirurgias dentro do hospital. A equipe médica é muito grande, mas o que encarece esse hospital hoje, além dele não estar no nosso orçamento desde o dia que ele foi construído, não passou pelo Comus, não passou pela Secretaria de Fazenda, administração, ele foi construído e foi empurrado goela abaixo. O grande problema do nosso orçamento também está aí. Você tem um hospital que não está contemplado dentro do orçamento. Nós temos que agora lançar essas produções para conseguir dinheiro para pagar o hospital. E por isso que o governo Reni Pereira sempre acaba sendo o embate maior à saúde, porque a conta não fecha. Mas o hospital hoje ele está saneado, você pode ver que as críticas que tem já não existem mais, mas as críticas foram da mudança. Você mudou de uma empresa para uma fundação municipal, que começou a administrar o hospital. Claro que existe, você tem que, como você disse, formar equipes de enfermagem, de médicos, de estrutura, que não existia. Um pronto-socorro aberto 24 horas. Quanto custa um pronto-socorro? Hoje, qualquer hospital do país com pronto-socorro aberto está falindo. Não tem como você manter um hospital com tabela SUS? Não existe. Então, nós estamos conseguindo, aos poucos, adequar esses valores para que a gente possa manter esse hospital. Estamos pedindo a tempo a ajuda do Estado e da União. A União, o órgão máximo, já entendeu que nós produzimos muito mais daquilo do que nós recebemos de dinheiro. E começou a nos dar dinheiro. Cabe ao Estado agora parar de falar um pouco e começar também a fazer a parte dele. Estamos conversando aqui na CBN com o secretário municipal de saúde em Foz do Iguaçu, Charles Bortolo. Vamos fazer uma separação de rede neste momento. Você que está nos acompanhando aí no AM em 1320, segue na sintonia do Jornal da CBN, primeira edição, até às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha na internet, continuamos este bate-papo neste quadro Café com a CBN. E seguimos aqui conversando com o secretário municipal de saúde, Charles Bortolo, a respeito também da questão do hospital municipal. Como dito, houve uma troca, né? Quando o Ministério Público exigiu a saída da instituição, da empresa que fazia ali a gestão, buscou-se um novo modelo, que é através da Fundação Municipal de Saúde. Este modelo atual, na sua visão, é uma espécie de modelo definitivo ou pode haver ainda mudança com relação ao sistema de gestão ali do hospital? É, quando você consegue colocar a parte financeira equacionada, a fundação ela é muito bem vista. Você tem uma administração própria dentro da, separado da secretaria. A secretaria compra serviços da fundação e ela acaba gerindo ela mesma tudo isso. Então fica muito fácil. Quando você não tem a parte financeira, aí começa o problema. Porque o município não pode ficar aportando dinheiro a um ente que está produzindo serviços. Né? Como o poliambulatório, por exemplo, eu não posso ficar colocando dinheiro lá sem ter produção. A fundação se entende que ela é assim também. Mas no modelo que nós temos hoje e que se coloca dentro do país, a fundação é melhor. Vou dar o exemplo de São Paulo, Santa Casa de São Paulo. Pela, 35 milhões por mês para 1.000 leitos. Então custava-se 3 milhões e meio cada 100. 200 leitos, 7 milhões. Nós temos 180 leitos, quase 200 leitos, com 5 milhões e 296. E nós não fechamos. O hospital está aberto e consegue sobreviver com isso. Hospitais de grande porte com 100 leitos não conseguem sobreviver com 3 milhões e meio. E nós mostramos que com 200 leitos praticamente, 21 leitos de UTI, nós estamos mantendo esse hospital vivo, operante, com 5 milhões e 296. Secretário, só para enriquecer seu comentário, acrescentando-se que as Santa Casas de Misericórdia aqui fizeram tanto por esse país, hoje estão praticamente todas quebradas, né? Quebrou porque o modelo parece que foi superado. Mas enfim, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Eu quero que o senhor fale, por nós é uma oportunidade que nós temos aqui para as pessoas que nos ouvem, esclarecer pontos que pairam dúvidas. Por exemplo, sobre essa dívida monumental que o município tem com o Hospital Ministro Costa Cavalcante. Eu quero que o senhor fale para nós que dívida é essa, que montante é esse e como nasceu essa dívida. Nós vamos bater de novo no município não estar preparado para ter dois hospitais de esporte. A escolha de você ter construído um hospital naquele momento foi errada. Não é construir o hospital, é de quem construiu o hospital. Você devia ter pensado de outra forma. Talvez contratar o Hospital Cataratas ou o Hospital Costa Cavalcante para ampliação desse serviço. O Costa já tinha um pronto-socorro aberto. Para que você abrir outro pronto-socorro? Quanto custa isso? É muito caro esse serviço. Então, nós recebemos mensalmente 4 milhões e 400 para pagar hospitais. Eles nos custam 8 milhões e 400. Há um furo mensal de 4 milhões. Por isso que avolumou-se dívidas, tanto na Fundação como no Costa. Então, o Costa, primeiro, veio com uma dívida de quase 6 milhões da época Paulo, novembro e dezembro de 2012, que se veio para o governo Rini, mais 16 milhões que veio de acertos trabalhistas e dívida confessa com a ProSaúde, que o governo também assumiu. Então, tudo isso refletiu nesse problema. Então, nós temos uma dívida de praticamente 6 milhões que a prefeitura está pagando pelo refis empresarial, Itaipu está pagando o refis, nós estamos utilizando esse dinheiro para pagar essa conta com o Costa Cavalcante, mais 7 milhões que está parcelado em 27 parcelas, 269. Nós temos que honrar mais duas parcelas para colocar em dia. Já está parcelado esse valor, que já dá praticamente 13 milhões, que estão praticamente saneados. E temos também praticamente aí 10 milhões, quase 11 milhões de dívidas de atraso. Então, o governo municipal, nós temos que, eu estou conversando com o prefeito Rini, de que forma nós vamos poder sanear essa conta, mas em si metade dela já está. Uma já está sendo paga pela própria refis empresarial, verba carimbada, o dinheiro que entra está sendo repassado ao Costa, o outro 7 milhões está parcelado. Então, realmente, hoje de 10 a 11 milhões nós temos que dar uma solução, e claro, o governo está procurando isso. E aquela questão que gerou, inclusive, a suspensão dos atendimentos dos municípios aqui da nona regional na rede de Foz do Iguaçu, como é que está? Já está saneada? Como é que foi até debatida essa questão? Quando você recebe esse dinheiro do governo, que veio até dessa portaria, uma parte chama-se... usada para a região. Você tem X para o município e 20% em média vai para os municípios da região. Então, no montante hoje da saúde, 8 milhões e meio praticamente por ano vão para os municípios da região. 740, 750 mil reais por mês, nós temos que fazer em serviço para eles. Quando você soma isso, em julho, eles já não estavam devendo 800 mil em serviços prestados. Em dezembro vai bater quase 2 milhões de serviços a mais que nós já fizemos para eles, em cirurgias, exames, consultas, porque eles utilizam toda a nossa rede. Por exemplo, você está me falando que está precisando de um fisioterapeuta. A fila do fisioterapeuta também é deles. A região inteira vem atender. Oftalmologia, que está com esse problema agora, todas as consultas são para eles. Consultas no hospital, exames, cirurgias eletivas, uma vesícula, eles também têm direito de vir utilizar o nosso. A diferença é... eles querem que esses valores sejam pagos por tabela SUS. Só que os serviços contratados, muitas vezes, não são tabela SUS. Existe uma diferença muito grande de um profissional para o outro, de uma cirurgia para outra. É muito complexo. Você tem profissionais especialistas, por exemplo, que só tem um na cidade. Quanto custa esse profissional? A consulta dele é mais cara. Mas a tabela SUS vai me pagar R$12,50. Aí o município da região vem aqui e utiliza essa consulta por R$12,50. Quem me paga R$12,50? Sendo que eu estou pagando R$50. Eu contratei ele por 50, como que eu vou fazer? Então, quando você soma esses tipos de procedimento, os outros 8 municípios estão numa defasagem de valores. Quando foi pedido o cancelamento das cirurgias, nós voltamos atrás até para um pedido do prefeito Rini, de que a gente voltasse a atender eles, porque existiria um problema com a população que não poderia sofrer, ele entendeu isso também, e nós recuamos nisso, o cofre público de Foz do Iguaçu está pagando essa conta. Esses números foram mostrados. Nós fizemos uma reunião com todos os secretários e mostrei. Vocês estão gastando mais do que vocês podem. A resposta deles para mim foi o quê? Vocês nunca falaram para mim o quanto que era que eu podia usar? Eu vi disso numa secretária de saúde. Você nunca me deu um break, você nunca falou, para que você já gastou demais, eu estou mandando, você está aceitando. Quer dizer, sempre foi assim, aberto. Quando você coloca um freio e fala, ou você me paga ou você contrata alguém para fazer. Eu não tenho outra forma. Está muito fácil. É isso que nós estamos pedindo para os outros, para a região e para o Estado. Nos ajude. Eu não estou falando para você, eu não tenho condições de atender. Eu tenho, mas você tem que pagar. Se você não pagar pela cirurgia, como que eu vou pagar o médico? Como que eu vou pagar a consulta? Como eu vou pagar um exame, uma endoscopia? fila de ortopedia, tinha 12 mil na fila, não tem mais fila de ortopedia. Tem aqueles, claro, que você tem que ligar porque perdeu a consulta, não achamos, ou mudou o endereço, mas em si a fila, se você ligar hoje, nós conseguimos agendar a tua consulta para esse mês. Dos 12 mil, com certeza, 4 mil era da região. Charles, quando houve essa transição, a ProSaúde foi embora, preciso registrar mais uma vez, vou aproveitar aqui para esclarecer quem nos ouve. A ProSaúde era aquela ONG, organização não governamental que tinha aqui, o Paulo trouxe, e num determinado momento a justiça entendeu que ela não poderia permanecer. Ela foi embora, mas antes ficou um processo aqui, dois, para a ProSaúde, para o Paulo e para um dos secretários dele, que o senhor conhece isso, em propriedade administrativa, um processo no criminal e outro no civil, porque a ProSaúde teria vindo sem fazerem a licitação. Existem outras empresas que gostariam de ter participado. Enfim, ela foi embora, instalou-se a fundação. Nessa instalação da fundação, num determinado momento, houve aí a ingerência do Ministério Público, do chamado Patrimônio, Defesa do Patrimônio Público, né? E um dos promotores que acompanha as fundações, é o trabalho dele, ele acabou se manifestando inúmeras vezes sobre a fundação. E numa dessas manifestações, daí eu quero ouvir o senhor, ele disse, chamou lá alguns médicos que trabalhavam na fundação e continuam trabalhando e pediu, propôs uma espécie de TAC, termo de ajuste de conduta, pedindo a esses médicos profissionais que devolvesse uma parte do que eles ganharam, oferiram como salário lá na fundação, sobre a ótica de que ninguém pode, segundo a lei, ninguém pode ter salário maior do que o do prefeito do município. Esse é um assunto que o senhor deve saber. E como é que está esse assunto? Afinal, eles devolveram o dinheiro, não devolveram? Gostaríamos que o senhor falasse sobre isso, porque é verdade, é um fato, esclareça para nós. Isso é uma verdade, porque o promotor, no caso, ele entende que a fundação e qualquer funcionário que trabalha para a fundação é um funcionário público municipal. E a lei rege de que nenhum funcionário público municipal pode ganhar mais do que o prefeito. O salário máximo dentro da hierarquia municipal é o salário do prefeito. Claro que com um médico do hospital que tem um salário de médico, sobreaviso, mais as cirurgias, consultas, o salário com certeza do prefeito vai ser estourado todo mês. E ele entendeu que não, que esses valores, ele entende que não, ele entende que você tem que colocar um limite. Você tem que trabalhar até o valor, ou receber até o valor do salário do prefeito. Se for aplicada essa regra, não vai ter médico no hospital. Então, tem que fechar o hospital. Não existe como. Porque tem médicos que, como sobreaviso, ganham 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Já deu salário. O salário do prefeito acho que 21 e alguma coisa. Como que você vai fazer para colocar uma regra dessa? O processo está correndo, os médicos estão tendo que se defender sobre isso, justificando essa ótica de que o salário médico dentro do hospital é diferenciado. Se você pegar qualquer hospital da cidade, qualquer da região, do país, você vai ver que os salários de médicos são diferenciados, até desembargador de qualquer profissional, a nível federal, estadual. Não tem como você mensurar, por ele ser um funcionário público municipal, de que ele tem que ganhar até o limite. Eu entendo que essa regra pode ser aplicada aos outros servidores, mas os médicos, dentro de uma área hospitalar, em que você agrega várias funções a ele, e cada uma é remunerada de uma certa forma, e você não tem profissionais para completar, se você tirar esse profissional, colocar outro na posição, o valor do salário sempre vai ser maior. Estamos conversando nesta edição do quadro Café com a CBN com o secretário municipal de saúde aqui em Foz do Iguaçu, Charles Bortolo. Eu vou lhe perguntar, já que estamos falando tanto até da questão do custeio, né, da saúde pública aqui em Foz do Iguaçu, há um problema muito grave aqui quanto a atendimentos de traumas, acidentes, enfim, situações que são verificadas no hospital municipal. Dá para passar até para a população, até como medida de conscientização, muitas vezes, o quanto custa esses atendimentos, em média, a acidentes aqui em Foz do Iguaçu, acidentes de trânsito, acidentes diversos, e quanto isso impacta mensalmente no orçamento do município para a saúde? Vamos dar um exemplo para você. O SIAT para 13 vezes na porta do hospital do pronto-socorro todo dia. São, dos 13 acidentes, como fala assim, 14 são acidentes de moto ou de... são traumas. Então, das 700 cirurgias mês que nós fazemos no hospital, mais de 200 cirurgias são de ortopedia, de alta complexidade, inclusive. São muito alto o índice. quando você coloca a parte de ortopedia. Nós estamos com ocupação de mais de 90% no hospital. Você já trabalhou no hotel, sabe que uma ocupação de 90% é um caos total no hospital, né? No caso, um hotel, por exemplo. Porque você não fica com leitos de resguardo, você está todo ocupado. Então você sempre tem que tomar esse cuidado. A gente tem tentado tomar esse cuidado por causa da quantidade de respiradores, tudo. Então, quando você coloca um paciente de ortopedia lá dentro, há um custo diário de praticamente R$5.000, e com ocupação de 90%, em que 70% é ortopedia, imaginou? Hoje, o comprometimento da verba e do que se paga de saúde pública dentro do hospital, a grande parte dele hoje é ortopedia. Então nós temos que pensar muito mais em conscientização hoje, a quantidade de motos aí. Falam-se o número, a gente fez uma reunião, inclusive, por causa das ambulâncias que através do Paraguai para cá, e durante a reunião com a Polícia Rodoviária Federal, estava junto, falou em 10 mil motos que se passam na ponte diariamente. Então você imaginou, a maioria é placa Paraguai. Pessoas às vezes sem habilitação, sem nada, grande parte com motos sem condições nenhuma, o que acontece? Um acidente de trânsito desse sempre fatal à pessoa, ou se não é fatal, no hospital, e não fica um dia, dois, fica às vezes 30, 40, 60 dias dentro do hospital até se recuperar e poder sair. Charles, ontem eu vi no horário nobre, que eu chamo de horário nobre, aquele horário meio-dia que as televisões, as emissoras estão apresentando seu primeiro noticiário, né, do meio-dia ali, e ontem apareceu lá um quadro de uma jovem, surtou, pastor, aquele é um surto que ela deu ali dentro da unidade de saúde, aos gritos, aos berros, desequilibrou-se, dizendo que não aceitava aquilo, que querendo internar um pai dela, que teria 70 anos de idade, um senhor, né? E surtou mesmo, e as televisões, as emissoras gostam de cobrir isso, porque isso dá audiência. Tanto é que eu estou falando do fato aqui. Nós somos um veículo de comunicação e eu estou comentando isso. Eu vi lá e achei curioso, porque a moça estava aos berros lá, dizendo, meu pai não é atendido e tudo. E, a grosso modo, a gente sabe que milhares de pessoas são atendidas. E a gente não vê ninguém surtar, dizendo, ah, eu fui muito bem atendido. Enfim, é isso que eu quero trazer para cá, para a mesa, essa discussão. Vira e mexe, a gente vê casos como esse que eu estou falando. Como é que o senhor administra essa questão? É, o anseio da pessoa em resolver o problema dele é imediato, ainda mais na área da saúde. E no caso desse senhor, que foi colocado, ele teve alta um dia anterior do Costa Cavalcante. Então, até 24 horas, você deve retornar ao mesmo local, ao mesmo hospital, para dar o atendimento. Ele teve um problema depois da alta, foi chamado SAMU e ele foi para a UPA. E foi regulado o retorno dele ao Costa. Só que o Costa não tinha vaga. E veio para o municipal. Claro que interessa mais a mídia local falar mal do municipal do que do Costa. E, claro, filmaram tudo o que aconteceu na porta do municipal. O municipal acabou em si aceitando esse paciente e o Costa, posteriormente, aceitou, achou uma vaga para colocar ele lá. Mas, em si, o que se colocou foi que o problema foi do municipal e não foi do municipal. O hospital municipal estava tranquilo. O paciente deveria ser referenciado ao Costa. Só que o Costa não aceitou, o Costa pode tudo. Então, sai para fora, lá vai o municipal. Aí o municipal não pode. Ele, claramente, tem que aceitar. E ele estava no SUS também, no Costa Cavalcante. Não estava no particular, estava no SUS. E ele parou lá. Essas reclamações são constantes. Porque, às vezes, você pega uma pessoa, por exemplo, foi de manhã numa unidade de saúde. Aí foi atendido. Não resolveu o problema, ou ele acha que aquele remédio deveria resolver o problema dele imediato. Aí ele vai à noite na UPA. Ou no PA Morumbi. Medicado novamente. Ele acha que não resolveu o problema. Ele vai bater na porta do hospital, de outro local, ele vai surtar. Ah, porque ninguém me resolve. Você tem que ter uma... E por que ele chegou no hospital desse jeito? Né? O que aconteceu com ele nesse período? Às vezes ela extravasou tudo um histórico dele. O pai dela tem uma bactéria multiresistente, que é o KPC. Ele não pode ser colocado em qualquer lugar. É, se nós acompanharmos o surto que ela teve e colocar o pai dela dentro do hospital, nós colocamos em risco toda uma equipe. Tem paciente junto dentro do pronto-socorro. A equipe também tem que pensar um pouco. Ontem uma televisão colocou uma enfermeira ambuzando o paciente. Aquilo é correto. Se você não tem um respirador mecânico, você vai ambuzar. O ambu é aquele respirador que você fica apertando para a pessoa poder sobreviver. Corretíssimo aquilo lá. A conduta da enfermagem foi correta. Só que para ela aquilo foi onde a civil ficava fazendo isso. Mas a mãe dela está viva. Está perfeita. São condutas, às vezes, que na hora, na ânsia, a pessoa quer que resolva. Mas a gente tenta sempre contornar. Falando agora até da questão da UPA, houve recentemente aquela suspeita de ebola que felizmente não se confirmou aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que funcionou todo o procedimento ali para até descartar aquele caso? É, no caso, o paciente veio de São Paulo, desceu do avião, chegou de madrugada na UPA e foi dado o primeiro atendimento para ele. Ele estava num leito lá, num quarto. A UPA tem 18 leitos numa ala e 18 na outra, são 36 leitos, 4 de emergência e 4 de isolamento. Ele estava num leito normal, quando ele relatou ao médico, à enfermagem que estava ali, de que ele teria vindo da Libéria. Isso a equipe confirmou para mim. Nós gravamos isso daí, nós vamos mostrar até no Conselho de Saúde, porque houve uma divergência, falou que ele não teria falado. A equipe confirmou isso. Quando se confirmou de que ele veio de um país árabe, em que o ebola está em um índice altíssimo de contaminação naquela região, e o quadro clínico dele, de febre e hemorragia, levou a suspeita de que poderia ser ebola. Imediatamente a equipe isolou ele, e já alertou o CIEVES, que é o centro que faz isso em nível municipal, estadual, nacional e internacional. Nós temos um órgão 24 horas aqui que monitora qualquer agravo. Se você aparecer um antrax, por exemplo, como apareceu lá nos Estados Unidos, aquele químico lá que poderia matar, aquele produto pó químico, se aparece algo, é disparado um alerta. Esse alerta percorre o monitor a partir de Foz do Iguaçu. Então nós temos esse serviço aqui. Quando foi disparado isso, nós já imediatamente selamos a UPA, lacramos ela e a partir daí foi tomado todos os protocolos para dar o atendimento dele. Muito bem. O senhor agora, assim que terminar esse café conosco, me disse há pouco que vai estar lá na Câmara conversando com os nobres edis. E bota nobre nisso. Eles são tão bons que estão querendo aumentar as cadeiras. Mas enfim, o senhor vai estar lá conversando, parece que o senhor foi convidado para ir lá prestar esclarecimento sobre a desmobilização daquele laboratório lá da UPA, né? Principal UPA da cidade. E o que que o senhor vai dizer lá? O senhor deve ter o discurso na ponta da língua, mas fala um pouquinho para nós aqui. Nós temos um laboratório que está montado no Hospital Municipal, na parte de trás do SEM, que dá atendimento tanto à rede pública municipal, aquele exame que você coleta o sangue lá na unidade básica de saúde, como aqueles exames que são coletados dentro do hospital. São 97 mil exames por mês que são feitos. Aí, se ler tudo que está aqui vai delongar muito tempo, mas eu vou tentar fazer um resumo para ti de quanto custa isso. Nós temos 97 mil exames feitos no Hospital Municipal a um preço de R$ 470 mil. Reais. Então, se você coletar um exame de sangue hoje, ele me custa R$ 4,84, em média. O exame de urina, de creatina, qualquer exame que você for procurar na rede, hemograma completo, de hormônios, se uma mulher está grave, vai pedir um exame desse. Quando, pela média, ele custa R$ 4,84. Quando você vai fazer esse exame na UPA, ele custa R$ 34,11. É um disparate assustador. Você está pagando R$ 30 a mais por um exame para o laboratório estar na UPA. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso de gestão, como diz o nosso Sadi, né, tem que ter gestão, então aqui se aplica também a gestão. O laboratório é incompatível com os gastos do município. Ele se tornou muito caro. O laboratório hoje, para a quantidade de exames que ele faz 6 mil exames por mês. E custa, aproximadamente, pelos cálculos que nós fizemos, R$ 210 mil. Reais. Não se levando em conta, por exemplo, água, luz, telefone, limpeza, impressora, comida. Se eu começar a tirar tudo, aí aumenta muito mais. Então hoje nós temos esse problema e é isso que eu vou mostrar daqui a pouco para os vereadores. O porquê disso? Quanto se gastava de hora plantão, quando nós vamos economizar? Porque esses funcionários vão voltar à rede, vão para a básica, vão para a atenção básica. Não serão colocados em postos diferentes daquele de concurso, porque o biomédico, o técnico, o auxiliar de biomedicina, ele pode coletar exame na ponta. Então nenhum deles vão estar em desvio de função. Foi questionado isso até pelo SISMUF. Eles vão manter funções de concurso e, claro, provocar essa economia aos cofres públicos. Você pagar R$ 4,84 de exame no laboratório credenciado e pagar R$ 34 no teu municipal, não existe como você manter um serviço desse aberto. É por isso que nós acabamos fechando o laboratório. Estamos já nos instantes finais deste café com a CBN. Considerações, Lucas? Agradecemos ao secretário pela vinda, desejando ao senhor sucesso. Não é fácil essa pasta, é uma pasta dificílima. A saúde pública não é um caso único de Foz, ela é do Brasil todo. O SUS, o Sistema Federal, que mantém todo esse arcabouço, ele é um sistema inteligente, entretanto, ele é defasado. Os preços que o SUS paga pela, é pequeno, é baixo e não dá conta. 10 anos sem atualização. Exatamente, 10 anos sem correção. E não, então, resumindo, a saúde pública, cuidar de saúde pública no Brasil hoje é uma atividade espinhosa. E tem que se tornar quase que um herói, quem cuida e tem sucesso. Desejamos ao senhor que continue na sua luta para melhorar a qualidade da saúde do município e conte sempre com a CBN aí quando precisar. Eu que agradeço o convite, Lucas. Obrigado a todos, obrigado por ter me ativo. E sempre estaria aberto a vir aqui dar uma explicação ou até uma entrevista. Obrigado. Conversamos neste Café com a CBN, secretário municipal de saúde aqui de Foz do Iguaçu, Charles Bortolo. Café com a CBN volta na próxima semana. A panificadora Adorella aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias de segunda a sábado, a Adorella serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorella, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorella. Mais sabor ao seu dia a dia.